Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oito horas e 18 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio de 2014. Mais uma edição do Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado está o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Como convidado na edição de hoje, temos o superintendente de comunicação social da usina de Itaipu, Gilmar Piola. Bom dia, Piola. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Eduardo Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu passo a palavra já para o Lucas. Perguntas? Bastante. Vou aproveitar ao máximo o garoto prodígio, como eu chamo o Piola. Piola é uma coisa curiosa, todo mundo gosta do Piola. Nunca vi ninguém criticá-lo. E enfim, Piola, vamos começando aqui, tirar uma dúvida que eu tenho também, quero crer que algumas pessoas que nos escutam também têm. Você criou e dirige com muita habilidade o Fundo Iguaçu. Todo mundo sabe que é um fundo que existe para arrecadar recursos para divulgar o destino. Uma ideia boa. E vem dando certo, pelo que sabemos. Entretanto, lá atrás, foi criado também o primeiro convênio, o birô aqui de Foz do Iguaçu, uns 12 ou 15 anos atrás, você há de se lembrar disso. E ficamos agora com dois instrumentos captadores de recursos, o Fundo Iguaçu e também, e por que, a pergunta que eu faço é, por que manter dois, o convênio, o birô e o Fundo Iguaçu? Eduardo Lucas, são duas instituições independentes e uma não se sobrepõe à outra, né? O ICVB, que é o Iguaçu Convention e Visitors Bureau, ele segue uma tradição de organização dessas instituições nos principais destinos turísticos, não só do Brasil e do mundo, mas tem função de defender os seus associados e buscar a captação de eventos para o destino. Aqui em Foz do Iguaçu, no caso, a atuação do Iguaçu Convention e Visitors Bureau, ela se concentra na captação de eventos e no relacionamento com os canais de distribuição. É um relacionamento com o mercado, né? É uma interface dos empresários com o mercado, com o setor público. Já o Fundo Iguaçu, ele tem um papel diferente, é um papel de fomento do turismo. Ele atua na promoção, na qualificação, no desenvolvimento e agora está investindo pesadamente em projetos de infraestrutura para alavancar investimentos, para melhorar a infraestrutura do destino Iguaçu. Então, eles agem de forma complementar. E tanto é assim que o Fundo Iguaçu não tem um funcionário, não tem nenhuma estrutura administrativa. Nós usamos a estrutura do Iguaçu Convention Visitors Bureau como estrutura de apoio e estrutura administrativa, justamente para otimizar o uso dos recursos arrecadados. E quando falamos do Fundo Iguaçu, que trabalha com uma série de projetos aqui na nossa região, entre eles, por exemplo, a questão do aeroporto. Foi através do Fundo Iguaçu que foi viabilizado esse projeto de até ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu? Nós fizemos um movimento através da gestão integrada do turismo, para atrair esses investimentos, para fazer essa melhoria nas condições do terminal de passageiros e também o recap da pista de pouso e decolagem, a ampliação do pátio de estacionamento de aeronaves. Isso aconteceu a partir de uma iniciativa não só do Fundo Iguaçu, mas de todas as instituições que integram hoje a gestão do turismo, a gestão integrada do turismo da nossa cidade. O que o Fundo Iguaçu está fazendo com a Infraero, e é uma das nossas principais ações, nós temos um acordo de cooperação e já desenvolvemos, entregamos para a Infraero, já foi aprovado pela Infraero e já está na ANAC, nos próximos meses também vai ser aprovado pela ANAC, é o novo plano diretor do aeroporto, que prevê três horizontes de expansão, um para 2019, um para 2029 e outro 2039. Né? E paralelamente a isso, após o momento que nós entregamos o plano diretor, que ele foi concluído e aprovado pela Infraero, nós já iniciamos um novo acordo de cooperação para desenvolvimento dos projetos do novo sistema de pistas do aeroporto. Né? Já já como consequência do plano diretor. O plano diretor prevê que o aeroporto terá uma nova pista paralela atual de 3 mil metros por 60 de largura, que vai permitir voos diretos, né, de Foz do Iguaçu para os Estados Unidos, para a Europa, até mesmo para a Ásia, porque vai ser uma pista que vai permitir formarmos aqui em Foz do Iguaçu o tão sonhado hub regional, como alternativa de entrada e saída do Brasil aqui pela costa oeste, e não apenas por São Paulo, Rio de Janeiro ou nordeste do nosso país. Estamos conversando nesta manhã com Gilmar Piola, superintendente de comunicação de Itaipu e também presidente do Fundo Iguaçu. Esta conversa ela não para por aqui, nós vamos apenas fazer uma separação de rede neste instante. Você que nos acompanha no AM em 1320, continua com o Jornal da CBN, primeira edição. Na sequência tem um comentário de Miriam Leitão, aqui na Rádio que Toca Notícia, já na internet em cbnfoz.com.br. Continuamos com esta conversa e também essa conversa será reproduzida logo mais no AM, no espaço de comentário de L. Eduardo Lucas, a partir aí das 10h45, 10h50 da manhã, dentro do programa CBN. Portanto, no AM você fica agora com a continuação do Jornal da CBN, primeira edição. Na internet, seguimos com esta conversa com o Gilmar Piola neste Café com a CBN. 8h24, continuamos aqui na internet em cbnfoz.com.br. Eu devolvo a palavra aqui a Hélio Eduardo Lucas. Perguntas aí para o superintendente Gilmar Piola. Piola, ano passado tivemos aquele X Games, um evento de ponta, um dos maiores do mundo. E quando ocorreu, nós aqui ficamos todos muito contentes, porque, de repente, alavancou a cidade para ir coisa de 200 países do mundo, uma super jogada de marketing. Enfim, uma coisa excepcional que ocorreu aqui nas Cataratas. De repente, chega a notícia que eles não virão mais. Já ouvimos várias versões de pessoas que nos dão a honra de tomar o café conosco. Como você é uma pessoa intimamente ligado a essa questão, teve uma participação efetiva para que viesse aquele evento, nos diga o que aconteceu e por que não virão mais. Olha, o que aconteceu foi que o grupo Disney, né, que controla o X Games, que controla a ESPN, né, de forma unilateral, fez um comunicado meio lacônico, dizendo que estavam suspensas todas as edições do X Games fora dos Estados Unidos, né? Porque não foi só Foz do Iguaçu que foi cancelado, foi aqui, foi em Munique, foi em Barcelona, foi em Tignes, na França. Eles suspenderam todas as edições do X Games fora dos Estados Unidos, né? O que acontece? No comunicado eles disseram que não tinha sustentabilidade o evento. E de fato, o evento tinha um problema de formatação, de modelagem, né? Público-privada. Aqui no Brasil ele dependia essencialmente de recursos públicos. No Brasil, em Munique, Barcelona, em Tignes. Já nos Estados Unidos, os recursos privados bancavam o X Games, mas bancavam apenas os Estados Unidos. Tanto é que aqui a Brunor Esportes tinha que alavancar patrocinadores, mas não tinha contrapartidas de mídias por parte da ESPN, porque as cotas globais do ESPN, da ESPN e do X Games já estavam todas vendidas para os clientes da ESPN nos Estados Unidos, né? Nesse modelo não tem sustentabilidade mesmo, né? É uma pena que isso tenha ocorrido, mas é um erro que nasceu desde a concepção, porque a ESPN, como dona do evento, não se abriu também a novas parcerias. Poderia ter aberto aqui com uma emissora de televisão no Brasil, uma emissora de canal aberto, né? Poderia ser uma Globo, uma Bandeirantes, uma Record. Ela fez parceria aqui com a Rede TV, mas a Rede TV é inexpressiva, né, em termos de audiência. E durante os X Games ela estava transmitindo Série B ou Série C do Campeonato Paulista, não estava nem ligando para o X Games. Ou seja, eles não construíram parcerias também para alavancar não só a audiência no Brasil, mas alavancar também patrocínios privados. Ou seja, não fazia sentido uma grande empresa, por exemplo, uma multinacional, um banco, uma grande instituição, patrocinar o X Games, porque não tinha contrapartida de mídia pela ESPN, nem local no Brasil e muito menos internacional. Então isso acabou inviabilizando o negócio. E a gente sabe que a própria ESPN e o grupo Disney tiveram prejuízo em todas essas edições fora dos Estados Unidos. Aí eles avaliaram, perderam milhões e milhões de dólares, né? E acabaram tomando essa decisão, que foi unilateral, de suspender todas as edições. Foi uma pena para nós, porque deu uma grande visibilidade, foi um evento que projetou uma imagem, uma nova imagem, né, de Foz do Iguaçu no mundo inteiro, renovando a imagem do nosso destino perante os novos públicos consumidores de turismo, que são os jovens. Foi um evento realmente de grande visibilidade, pegando justamente um público que, se não viaja hoje em dia, pretende viajar ainda, né, uma associação ali entre turismo e natureza aqui para Foz do Iguaçu. E a gente percebe que o Destino Iguaçu vem investindo justamente na questão do esporte, né, associando turismo e esporte. Temos exemplo ali a meia maratona, a maratona das cataratas, são vários eventos. E também, quando foi captada uma seleção aqui para Foz do Iguaçu, no caso a Coreia do Sul vai ficar aqui em Foz durante a Copa do Mundo, houve também esse pensamento de associar o evento Copa do Mundo à imagem do Destino Foz do Iguaçu no campo do turismo? Sem dúvidas, nós, uma das variáveis do nosso plano de marketing aqui do Destino é justamente explorar as mídias espontâneas, criar uma agenda positiva com eventos esportivos, eventos socioambientais, eventos culturais, eventos corporativos e tudo mais, ser um destino de eventos, mas usar essa força que o esporte tem de alavancagem de mídia espontânea justamente para divulgar, pegar carona também e divulgar a imagem positiva do destino, a imagem dos nossos atrativos. E eu não tenho dúvidas que depois do X Games é a nossa maior oportunidade que nós vamos ter agora com esse CT da Copa, que está sendo concluído aí, mais duas semanas a gente entrega para a FIFA, para a FIFA fazer a comunicação visual, enfim, colocar lá a marca dos patrocinadores dela também, que são os patrocinadores globais. Estamos preparando um media center no ginásio do Flamengo, ali do lado do campo do Flamengo. Hoje começa a montagem da estrutura temporária já do media center para atender 250 jornalistas. Metade desses jornalistas vai ser da Coreia, né? E a outra metade vai ser do Brasil, aqui da Argentina, do Paraguai e de outros países. Olá. Vamos retroceder mais uma vez para entender todas essas coisas. Antes de você chegar aqui na região do SAMEC tomar posse no Itaipu, isso aconteceu no primeiro mandato do Lula, né? Portanto, ele já está aí há 11 anos. Você está um bom período também junto com o SAMEC. Nós, antes dessas ocorrências, Itaipu, pouco os dirigentes da Itaipu, o máximo que faziam era descer no aeroporto, vir na Itaipu, trabalhava e voltava para Curitiba. Pouco ligavam para a cidade. Eles entendiam que Itaipu tem a função principal de gerar energia barata para os brasileiros. Quando o SAMEC chegou, houve essa nova abordagem de ajudar a cidade, incrementar os eventos, porque tem recursos financeiros abundantes. Essa abordagem de você, por exemplo, que vive ajudando a cidade, tentando encontrar alternativas de desenvolvimento, é uma determinação do SAMEC? É uma determinação do SAMEC a partir dessa nova missão institucional de Itaipu, que foi adotada em 2003, já na gestão dele, né? Que é se relacionar com a comunidade, é atuar no turismo, é atuar na educação, no desenvolvimento tecnológico, sustentável do Brasil e do Paraguai. Então, é uma missão que me foi dada por ele. Eu assumi a comunicação social, vai fazer agora na metade do ano, 8 anos que eu assumi a comunicação social. Eu estou na Itaipu desde o início da gestão dele, desde março de 2003, mas por um período eu não estava na superintendência. E aconteceram alguns eventos, né? Que acabaram fortalecendo esse vínculo da comunicação com o turismo, que foi que a área do turismo na Itaipu acabou voltando para a gestão da comunicação social, né? E isso facilitou bastante o trabalho, né? Porque o turismo tem uma simbiose muito grande de turismo com comunicação, né? O turismo sem uma boa comunicação, sem um bom plano de marketing, sem mídias espontâneas, sem eventos, sem um trabalho desde comunicação visual, de folheteria, internet, redes sociais, ele também não se desenvolve, porque um destino turístico tem que estar sempre na crista da onda, né? Precisa estar sempre bem falado, sendo bem falado, né? Para continuar sendo atraente, né? Pro público. Falamos bastante de turismo aqui e Itaipu tem um papel decisivo no que diz respeito ao turismo na região da Tríplice Fronteira. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta específica sobre Itaipu, porque este ano de 2014 é um ano bastante importante para Itaipu, são 40 anos, né, de constituição da empresa Itaipu Binacional, também agora, na segunda-feira, se não me engano, já completam 30 anos de geração de energia comercial ali em Itaipu? Sim, este ano nós completamos 30 anos de geração de energia, de geração ininterrupta de energia, e também 40 anos da constituição da empresa binacional Itaipu. Então é um ano especial para Itaipu, é também o ano do centenário da nossa cidade, dos 75 anos do Parque Nacional do Iguaçu. 2014 é emblemático para nós, né? Mas eu, completando ainda a pergunta anterior, Guilherme, é importante se dizer que esta ação toda que nós fazemos voluntariamente. Nós não temos uma gratificação de função na Itaipu para abraçar essas ações todas, para ter esse envolvimento. E isso depende única e exclusivamente da diretoria e da nossa própria iniciativa, né? Porque o envolvimento é muito grande hoje, né? Nós estamos pelo Fundo Iguaçu, por Itaipu, pelo ICVB, pelas instituições, nós estamos tocando uma imensidade de projetos que muita gente nem tem conhecimento, né? Guilherme, Hélio, para vocês terem uma ideia, além desse projeto, no Fundo Iguaçu, além do projeto do aeroporto, da nova pista do aeroporto, do plano diretor da nova pista do aeroporto, nós estamos tocando o projeto da revitalização do Marco das Três Fronteiras e do Espaço das Américas. Nós estamos fazendo uma modelagem econômica, um estudo de viabilidade, e estamos trabalhando na montagem do edital para uma concessão para a iniciativa privada, e devemos entregar isso em mais dois a três meses no máximo para o prefeito, fazer a licitação pública, né? Nós entregamos em outubro do ano passado os projetos de revitalização de quatro praças, que nós chamamos as praças do centenário, Praça da Paz, a Praça Getúlio Vargas, a Praça do Mitre e a Praça da Bíblia, né? E o prefeito parece que está viabilizando os recursos e está prestes a licitar isso através de parte de recursos a fundo perdido e parte de recursos vindos de um empréstimo aí que ele viabilizou junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado do Paraná. Nós temos os projetos que nós fizemos a pedido do Codefós, mas que foi o Fundo Iguaçu que bancou, de revitalização da Ponte da Amizade e da cabeceira ali da Ponte da Amizade, né? Nós temos os projetos do CT da Copa, que tem apoio de Itaipu, tem apoio do Fundo, tem apoio do ICVB, de várias instituições, até mesmo da Prefeitura. Nós temos o projeto de duplicação da 469, que mais três meses nós vamos entregar para o DENIT, vamos fazer a doação desse projeto para o DENIT, porque esse projeto já está incluído no PAC, para iniciar o mais rápido possível. Claro que vai depender dos estudos de impacto ambiental, né? Mas é um belíssimo projeto que prevê ciclovia, duplicação, viaduto para aeroporto, trincheiras, uma ponte elevada ali no Rio Tamanduá, enfim, todas as interseções necessárias, as vias secundárias e também paralelas à 469. Paralelamente a isso, nós estamos com o projeto de revitalização da Avenida das Cataratas, que vem no mesmo pacote, né? Estamos tocando, em parceria com a Secretaria de Turismo e com com o Codefós, mas é um projeto que Itaipu contratou a ARUP, que é uma grande consultoria internacional especializada em projetos de arquitetura, de engenharia, de urbanismo, para redesenhar, para fazer todo um planejamento do Beira Foz. O que vai sair nos próximos 3 meses aí é um master plan geral, que vai orientar o plano diretor da cidade, a lei de zoneamento e uso do solo, e também um projeto detalhado de uma operação urbana consorciada de 600 hectares na beira do rio. Tudo isso com a experiência internacional da ARUP. E tem, além disso, inúmeros outros projetos que estão sendo tocados nessa parceria aí da gestão integrada do turismo, principalmente pelo Fundo Iguaçu, que está conduzindo essas articulações. Piola, você pode nos dar alguma novidade sobre o projeto da UNILA com o Hospital Municipal da Escola de Medicina? Olha, eu falei recentemente com o nosso reitor da UNILA. Esse era um grande sonho de consumo de todos nós, iguaçuenses, que a UNILA se voltasse também para essa área de saúde, né? Que até então não estava previsto. Isso está acontecendo agora com essa nova reitoria da UNILA, alinhado também com o programa Mais Médicos do Governo Federal, né? Uma saída para o nosso hospital municipal é a transformação dele em hospital universitário, numa parceria com o Ministério da Educação, numa parceria com a UNILA, termos ali um hospital que sirva de hospital-escola para a formação de médicos nesse curso de medicina que a UNILA está trazendo para a nossa cidade, né? Acredito que essa é a solução definitiva para o nosso hospital municipal. Não acredito em outras soluções que não seja por aí, né? Acredito que essa parceria, transformando o hospital municipal em hospital universitário, e outras ações complementares na área da saúde, nas médias e nas altas complexidades, expandindo os serviços de média e alta complexidade, isso vai permitir elevar o per capita do SUS para a nossa cidade, vai permitir dar um salto de qualidade no atendimento e receber mais recursos também do governo federal, porque hoje o que Foz recebe é injusto pelo atendimento que tem que dar aqui nessa nossa região de fronteira, né? Nós não atendemos só hoje a população de Foz do Iguaçu, nós atendemos de uma região toda aqui, dos municípios vizinhos do lado brasileiro, também da Argentina e principalmente do Paraguai, os brasileiros que vivem no Paraguai, os paraguaios também, que vêm buscar esse atendimento aqui na nossa cidade, né? E isso é um passo fundamental para resolvermos essa questão. Estamos já quase nos instantes finais dessa conversa, neste Café com a CBN, mas antes eu não posso deixar de perguntar, esperava até que o Lucas fizesse esta pergunta, porque é inevitável, Piola, o seu nome está em grande exposição nos meios de comunicação, enfim, seu nome está associado a várias iniciativas aqui na cidade. Eu acredito já saber a resposta, porque eu acompanho com frequência suas postagens ali no Facebook, mas muita gente tem curiosidade em saber. Com relação a pretensões políticas, há alguma de lançar-se candidato, de atuar nesta área de política partidária, Piola? Olha, Guilherme, eu estou muito bem onde estou, fazendo o que eu faço, assumi muitas responsabilidades. Eu quero ver todos esses projetos concluídos e entregues e viabilizados, o máximo deles possível, né? Esse é o meu grande sonho, é nisso que eu estou trabalhando este ano. Eu não estou me colocando como candidato a deputado estadual, a deputado federal, a nenhum cargo público nessas eleições. Eu diria assim, com toda a convicção, que é bem provável que futuramente também eu não me envolva com política, né? Eu quero atuar tecnicamente, continuar fazendo o meu trabalho na comunicação de Itaipu, no turismo, tocar esses projetos estratégicos que eu mencionei agora há pouco, né? Porque além deles existem outros tantos ainda que nós estamos envolvidos, né? Por exemplo, hoje é feriado, eu vou estar trabalhando num plano para entregar semana que vem, dia 9, lá em São Paulo, para a diretoria da Gol, da companhia aérea, para atrair mais 3, 4, 5 novos voos para Foz do Iguaçu após a Copa. Ou seja, é isso que me dá prazer, trabalhar por essas ações que trazem desenvolvimento, que trazem benefícios para a nossa cidade, que geram novas oportunidades de empregos, de investimento. É isso que me motiva hoje, né? E não a política. Eu estou um pouco desencantado com a política e nem tenho participado de discussões políticas ultimamente, embora todos esses assuntos, né, resvalem de vez em quando para discussões políticas ou envolvam, né, articulações políticas, mas eu prefiro atuar da forma com que eu estou atuando, que eu acho que eu tenho uma grande contribuição para fazer para a nossa cidade, para a nossa região. Bom, você é filiado ao PT, agora eu vou emendar a última pergunta, que vai pela seara política também. Filiou-se ao PT lá atrás, né? E como o Guilherme bem lembrou, na última eleição você foi até lembrado para sair candidato a prefeito por Foz. Mas não saiu e acabou de explicar que o seu negócio não é política. Muito bem. Mas eu queria saber de você essa debacle que se abateu sobre o André Vargas, na sua opinião, isso deu uma desestruturada na campanha, na pré-campanha da Gleisi Hoffmann para o governo do estado do Paraná? Olha, Eduardo Lucas, uma candidatura para o governo do estado não sobrevive só ela de ventos a favor. Às vezes tem vento contras também, você enfrenta turbulências, né? Mas acredito que seja um solavanco que pode ser superado ali na frente, né? Porque por trás da candidatura da Gleisi tem um projeto de partido, tem um projeto de forma de governar, tem um projeto de desenvolvimento econômico e social para o estado do Paraná. Eu acredito que a senadora, com toda a capacidade que ela tem de articulação, com toda a inteligência que ela tem, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na Itaipu, e ela fez a diferença na gestão financeira de Itaipu, na governança. Itaipu avançou muito nos aspectos de controle e tudo mais, na forma de gestão a partir do momento que ela passou por lá. Eu tenho certeza que a Gleisi vai superar isso isso não vai abalá-la. Gilmar Piola, antes de mais nada, agradeço sua presença neste Café com a CBN. Foi um prazer e uma honra recebê-lo aqui nesta mesa, nesta sexta-feira. O prazer foi meu, Guilherme e Hélio. Estou à disposição de vocês da CBN, sempre que vocês precisarem, para todo tipo de informação. Esse é o nosso papel. Obrigado pela oportunidade e contem comigo sempre que vocês me chamarem. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Café com a CBN, que volta na próxima sexta-feira. E essa conversa que você acompanhou aqui no site da CBN estará disponível também daqui a pouquinho na íntegra em cbnfoz.com.br.